estávamos nós atando molhos no campo. E eis que o meu molho levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Gênesis, capítulo 37 e verso 7. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nós estamos dando início à programação nessa sexta-feira e dizendo a todos que hoje à noite, nosso tempo, temos um grande culto, onde os irmãos estarão sempre reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e o culto da vitória. Deus tem confirmado com muitas bênçãos. Ontem à tarde estivemos já o culto da melhor idade, e hoje o culto da vitória, e amanhã inicia o grande seminário. O grande seminário, aonde estaremos aprendendo a palavra de Deus. A equipe que vem de Porto Alegre vai estar conosco, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, tarde, e grande encerramento à noite. Toda a igreja está convidada a estarmos juntos para esses dias especiais de bênção na presença do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. José, filho de Jacó e Raquel, contou a seus irmãos um sonho que teve. Seus irmãos, que já tinham muito ciúme dele, por ser ele o preferido do pai, ficaram ainda mais enciumados porque entenderam que o sonho mostrava que ele reinaria sobre eles. José teve outro sonho ainda que novamente lhes contou. Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Está no verso 9 do capítulo 37. Eles compreenderam imediatamente o seu significado, ou seja, seu pai, sua mãe e seus irmãos se inclinariam perante ele. Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso em seu coração. Apesar de serem irmãos de José, eles não se alegraram com os seus sonhos de vitória. E na primeira oportunidade que tiveram, tentaram matá-lo. Por falta de coragem para tanto, depois de jogá-lo dentro de um poço, o venderam como escravo e disseram ao seu pai que uma fera havia devorado. Até mesmo dentro de uma família, preciso saber com quem dividir as alegrias. O pai de José guardou o caso em seu coração, porém seus irmãos o invejaram. Nós estamos acostumados a dizer que se reconhece um amigo na hora da dor e na hora da tristeza. Que nesses momentos, os que são amigos de verdade sempre comparecem para dar força. No entanto, eu creio que já é muito mais fácil de reconhecer um amigo na hora da alegria, na hora da vitória, na hora da conquista, porque dificilmente alguém se alegra com o triunfo do outro. Somente amigos de verdade. E eu conto a história de uma mulher que ela vivia atormentada numa situação de vida muito infeliz. Estava muito magra, doente. Sua irmã a visitava sempre. Oferecia ajuda e apoio de forma muito atenciosa. Depois, ela reestruturou a sua vida, deu a volta por cima e começou a cuidar de si mesmo. Recuperou a saúde e ficou mais forte, mais bonita. Daí em diante, a doente que outrora vivia escravizada, agora já sarada, foi ignorada completamente por sua irmã, tão prestativa. O fato de poder oferecer ajuda fazia que essa se sentisse muito bem, mas a alegria da irmã a incomodou. Outra pessoa chegou a casa certo dia com um carro zero, acabara de comprar. Suas vizinhas, que estavam no portão entre elas, irmãs e primas, entraram em casa na mesma hora, fingindo que não tinham visto. Amados, é muito mais fácil para alguns estar junto na hora da dor do que nos momentos de alegria. Algumas pessoas se sentem muito bem em poder oferecer algo a quem está numa situação difícil, mas não dominam a inveja pela conquista dos outros. É claro que nem todas as pessoas que ajudam o próximo agem por esse motivo. Graças a Deus, ainda existem muitas pessoas de coração puro que são capazes de seguir o conselho do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Que essa reflexão ela possa começar a despertar dentro de você, que talvez esteja vivendo algum momento semelhante a esse. A tua alegria, o teu sucesso, a tua conquista, em vez de trazer alegria para as pessoas, está trazendo desconforto. Já percebeu o sorriso amarelo que alguém às vezes dá quando você foi bem sucedido em alguma área da tua vida? E domingo à noite ainda eu dizia que às vezes alguém compra um carro e ele, tão feliz, ele diz: paguei tanto por esse carro. Aí a pessoa, o interlocutor diz: é, mas que pena, rapaz. Se você tivesse me falado, eu conheço um outro carro, 2, 3 anos mais novo, e o valor é quase a metade deste. Ladrão de alegria. Rouba a alegria do outro. A pessoa já fica sem prazer de ter o carro, porque se sentiu lesado. Não faça isso. Participe da conquista do teu irmão. Diga que é uma alegria e seja de coração sincero. É isso que eu tenho visto no dia a dia dos trabalhos da igreja, as construções, as pessoas vindo com muita alegria, me abraçando, dizendo da felicidade de estarem acompanhando o crescimento da obra de Deus em todas as cidades da nossa região. E isso é algo que faz tão bem pra gente. E eu sou feliz porque eu vivo no meio de um povo que sabe participar das minhas alegrias também. Que nesta manhã o Espírito de Deus possa despertar ainda mais o teu coração, para que você possa frutificar na tua cidade, no teu trabalho, na tua empresa. Eu quero deixar essa reflexão para ti. Atende hoje, não deixe um soldado ferido morrer. Venha ao SAMU. Eu quero orar com você neste momento. Soberano Deus, permita, Pai, que uma mensagem como esta, que nos reporta a história de José, aquele moço tão puro, tão santo, tão limpo de coração, mas que não sabia que estava diante de pessoas raivosas, doentes por dentro, enciumadas, e que lhe causaram tanto mal, mas que o Senhor, através do teu grande amor, transformou aquele limão amargo numa verdadeira limonada muito gostosa, doce, que foi a vida daquele moço. E nesta manhã, Senhor, aonde quer que haja alguém que me ouve, quem sabe que com tanto prazer participou de uma conquista e que foi simplesmente ignorado, eu tenho certeza, Senhor, que são centenas de pessoas que já provaram isso e achando que foram, ó Deus, amigos que estavam perto deles, e a partir daquele momento se tornaram inimigos não puderam suportar a bênção de Deus na vida, até no ministério. Mas tu, Senhor, és o Deus que nesta hora fala de forma poderosa para os nossos corações. Responde-nos, ó Pai, e nos abençoe em teu nome santo, agora e sempre. Amém e amém.